onde é que eu tô? Pra que lado eu vou? O d'água tem que ferver? Como eu posso facilitar o meu resgate? De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou o Renan Alves. Sou condutor de turismo de aventura, escalador associado à Associação Capixaba de Escalada. De Cariacica, no Espírito Santo, eu sou Rafael Pelissari e eu não estou perdido. Meu nome é Humberto, sou diretor de audiovisual e trabalho com o Coronel Leite já há alguns anos e o conheço pessoalmente há muito mais. Sou o Coronel Leite, sou protagonista do programa Desafio Dose Dupla e Desafio Celebridade Discovery Channel, moro no Rio de Janeiro, pratico alguns esportes como paraquedismo, um pouco de futebol, tiro, handball, mergulho, esgrima, rapel, cachoeira, pedra, um pouco de sobrevivência, montanhismo, trek para grande travessia. O Na Trilha de hoje vai te mostrar como pensar, o que fazer e o que não fazer quando estiver numa possibilidade de risco eminente. O tema de hoje é sobrevivência. Convido você, ouvinte, a analisar tudo o que estiver à sua volta, parar o que estiver fazendo, pensar no curso do seu caminho, fixar um grande e se na sua mente. E se, mesmo depois de ouvir esse programa, você continuar desorientado, na dúvida de como manipular um sinalizador, acalme-se, respire fundo e basta usar o seu apito, que logo após a nossa leitura de e-mails, Na Trilha vai te resgatar. Bem, ouvintes, seja bem-vindo aí ao quadro Você na Trilha, que é o espaço onde você, ouvinte, entra em contato conosco, manda o seu feedback. Quero agradecer primeiramente ao seu download, você que está chegando e está ouvindo pela primeira vez o Na Trilha. Seja muito bem-vindo, espero que você curta o nosso trabalho, compartilhe a nossa ideia, compartilhe o nosso programa, que você conheça aí os outros modelos da nossa programação, fique à vontade. Esse espaço aqui não tem a ver com o que a gente vai conversar no tema de hoje, que é sobre sobrevivência. Ele vai ter a ver com o episódio passado, que nós falamos sobre saúde outdoor. E se você quiser pular essa parte aqui e não sabe quanto tempo será necessário, olha lá no nosso site, na descrição desse programa, tem o tempo necessário para você avançar e já partir direto para o tema. Está aqui comigo o Rafael. Olá, recém saído de um resfriado. E estamos aí, muito obrigado. Lúcia Conrado. Oiê, tô aqui de volta, gente. E se eu fosse você, não pulava esse quadro. Ouve até o final. O nosso site, Lúcia, aproveita que você já tá aí, já fala logo. Ah, fácil, fácil. www.vcnatrilha.com.br. O nosso Instagram, nosso Twitter e o nosso Facebook. Rafael, qual que é a nossa tag aí, o nosso perfil? É só você digitar Na Trilha PC. Qualquer rede social que você procurar, a gente vai estar lá. Também temos aí o nosso grupo do Telegram, que é um grupo aí que a gente, nossa rede social, que a gente acaba interagindo muito mais. A galera tá sempre lá brincando conosco, interagindo com os temas que a gente lança. Fica bem à vontade, entra lá, participa conosco. É muito melhor do que grupo de WhatsApp da família, inclusive. A Lúcia tem uns 30 grupos de família, né, Lúcia? E é o WhatsApp, né? Fazer o quê? Antes de tudo aí, eu quero agradecer aos nossos padrinhos. Cada divisão que a gente faz aqui corresponde a um tipo de contribuição, né? O Na Trilha, ele tem esse método aí de contribuição voluntária e espontânea. Você fica à vontade para contribuir conosco se você curtiu o nosso material, se você curte o Na Trilha, quer ver ele crescer, quer ver ele progredindo, né? Estamos fazendo várias mudanças aí na nossa estrutura, no nosso site. Quero agradecer de novo aí aos nossos padrinhos, graças a eles que a gente está conseguindo proporcionar essas mudanças aí e levar a vocês cada vez mais conteúdo de qualidade, trazendo muito mais gente aí e desvendar o complicado. Então, Lúcia, fala pra gente aí, nos padrinhos de julho, né, quem foram aí as contribuições. Então, na modalidade Destemidos, a gente tem o Giovanni Souza, Paulo Victor Gomes Novaes, a Ana Luísa Caran, e tenistas em ação. Já na modalidade instrutores, Daiane Almeida. E o guia de aventura, Vitório Paulino de Paiva Silvestre. Então, estivemos aí reunidos aqui em Vitória, no Espírito Santo, para mais um encontro POCA. Mais uma vez muito legal, sempre pessoas novas aparecendo. Além daquela introdução que a gente tem com o Renan ali com a gente, a segunda parte, que é a mesa redonda ou quadrada, onde todo mundo senta e troca ideias, experiências e conversa sobre podcast e outras amenidades também, é muito interessante. E no final de agora de agosto, na última sexta-feira de agosto, a gente vai ter um novo encontro. E fica ligado aí, galera, que a gente ainda não sabe se o encontro será no mesmo local. E no programa que a gente vai lançar no dia 19, a gente vai dar mais detalhes. Já fica ligado aí que toda a última sexta-feira do mês teremos um encontro aqui no Espírito Santo de podcasters e ouvintes. E se você for comparecer a esse encontro, leva um amigo. Pode ou não conhecer o podcast, convida lá para fazer parte. É legal que o pessoal bate papo lá, como o Rafael diz, a gente come uma pizza lá. É algo que tem agregado valor, tem agregado amizades e, poxa, quem tá indo não tá se arrependendo. Ah, e o último encontro, né, Renan, foi bem legal. A gente teve dois ouvintes, né? O Redi e a Luísa, né? Pois é, e nem a chuva foi suficiente para derrubar aí o ânimo da galera e todo mundo compareceu em peso. Eu quero agradecer também os ouvintes aí que estão favoritando e dando 5 estrelas lá no iTunes. É uma porta de entrada, uma porta de divulgação que a gente valoriza muito. Se você curtiu Na Trilha, se você gosta do trabalho que a gente faz aqui, tem um iTunes, vai lá e deixa as 5 estrelas juntamente com um comentário. Mas se você não gostou tanto assim do Na Trilha, só deixa lá as 5 estrelas. Quem deixou aqui um comentário pra gente foi o Chuck Noia. Pra quem não conhece o Chuck Noia, é o Fábio. E ele diz o seguinte: melhor podcast de esportes da atualidade que já ouvi. Recomendo a todos. Deixe lá suas estrelas na Trilha da Fama, que você vai ficar famoso aqui com a gente. Pode ter certeza. E um segundo comentário aqui que foi deixado foi da Janaína Depiante. Tivemos um evento esse final de semana em que a gente viajou aí pro sul do estado e eu apresentei Na Trilha para ela e logo depois ela deixou aqui um comentário pra gente. Adorei, parabéns, palminha e uma cara feliz. Então obrigado aí galera e continue deixando aí os seus comentários. Vamos agradecer também os ouvintes que compartilharam no Facebook, é muito importante isso. E a gente também, sempre quando alguém compartilha lá os episódios, quando eu posso lá, quando eu consigo, eu vou lá, deixo um comentário lá dizendo que a gente vai citar o nome dela e agradeço, né? Então Rafael, citando aí as pessoas que compartilharam no Facebook, quem foram? Bom, e compartilharam de modo público, né? Que isso é muito importante dizer que a gente só consegue ver e citar você se você marcar lá como público. Exatamente, isso é muito importante. E quem compartilhou nosso último episódio foram as seguintes pessoas: Redi Siqueira, Douglas Ritt da Costa, o 335º Grupo Escoteiro do Ar Senta a Pua. Pô, aprendeu mesmo, hein? Você achou que eu tinha esquecido, né? Tô treinando aqui desde o início da gravação. Ah, isso aí, pô. O Giovanni Souza, o Grupo Escoteiro Araribóia, 123 São Paulo, Douglas Domiciano Ganso, Demente, o Jefferson Guimarães, Christian Kretzer Pedroso e Fabiane Marcondes. Boa, galera, muito obrigado pelo seu compartilhamento, viu? Agora vamos para aquele momento que a galera sai ali na disputa no nosso grupo do Telegram, que são pedido de salve, né, Lúcia? Lúcia, para quem que você vai mandar o seu salve? Salve, salve ao Rogério Miranda, ao Felipe Cordeiro e ao Samir Cel. Agora, teve um lance aqui. Eu fiz a seguinte pergunta lá no grupo. Na verdade, não foi a pergunta, né? Eu pedi para as pessoas citarem 3 indicações que nós fizemos de esportes no programa passado. Cada participante indicou 3. Eu pedi somente 3. Não precisa só falar o nome de quem era, não. E o Samir Cel, cara, ele deu uma esnobada, porque todo mundo estava vindo falar comigo no Telegram, mandar mensagem. E o pessoal errava, colocaram até bungee jump, Rafael. O esporte que a gente falou que a gente não gostou de fazer, que a gente não indicava. Mas enfim, eu só tava falando, errou. E aí o Samir Cel, esnobando lá, mandou lá, prancha de sup, que a Dayana falou, né? O salto de paraquedas também, que a Dayana citou. E o rafting, que foi falado pelo Ivan. E aí eu falei com ele, com o Samir, né? Falei, pô Samir, você acertou rápido e tal. Eu falei, não, eu esperei um pouco aqui pra ver se alguém acertava. Como ninguém quis, eu já mandei essa. Então, mandou ver aí na resposta, parabéns Samir, um salve totalmente especial para você nesse programa de hoje, viu? Obrigado aí. Um salve duplo, triplo, né? Comentários do site, Rafael. Felipe Cordeiro tá mandando ver, né? Felipe tá sinistro. Lá no nosso site, no último episódio sobre saúde outdoor, ele comentou o seguinte. Que episódio sensacional. Primeiramente, muito obrigado pelo salve, salve especial. Isso ele tá falando da leitura de e-mails do programa passado, né? Me divirto com os quiz que vem fazendo no grupo. Episódio inspirador. O Na Trilha vem me inspirando na prática de atividade física. Parabéns pelo episódio e abraço. O cara já vai mandar áudio, né? Tá preparando aí uma super produção, pelo visto. Só vai vir coisa boa, pelo visto, hein? Também tivemos aí a participação nos comentários do Yuri Motoyama, ele que gravou conosco lá. Também adorei o episódio. Posso falar que a edição do bate-papo foi fantástica, pois estive nos bastidores. E no final das contas ficamos com mais um gostoso e empolgante episódio. Poxa, eu que agradeço, cara. O programa de fato ficou bem legal. Mas, pô, os convidados é que fizeram o programa, né, velho? Ficou bem instrutivo, bem informativo e principalmente divertido. Parabéns aí, Yuri Motoyama. Obrigado aí por participar conosco nas nossas redes aí sociais. Ele entrou agora pro Telegram, né, e comentou lá no site, e comenta no Facebook. Pra quem não lembra aí, ou quem não tá recordando, ele é lá do programa 4 de 15. Ganhou um jabá de graça aí. O Giovanni Souza comentou o seguinte... Ouvindo o episódio durante o trajeto entre trabalho e casa, pude perceber como estava me sabotando em uma coisa que tanto gosto de fazer. O andar de moto estava sendo apenas o transporte e ouvir o programa me fez imediatamente diminuir a velocidade ao ponto de parar e contemplar essa paisagem. A paisagem era foto do pôr do sol na rodovia. Mais uma vez, obrigado ao Na Trilha e aos convidados. É verdade, ele mandou uma foto lá muito maneira, tá lá no nosso site. Na publicação do programa passado. Legal, Giovanni, perceber que a gente consegue aí passar esse sentimento, passar essa vontade em vocês e de fazer na hora, né, cara? A gente tem que sair do automático, né, Renan? De vez em quando parar e curtir também o que está à sua volta, né? Dentre os e-mails recebidos, eu vou ler aqui o da Fabiane Marcondes, que foi a ganhadora do prêmio Joinha do programa passado. Olá, Renan e Rafael. Só eu e Rafael, tá, Lúcio? Você não. Ela tá dizendo aqui que ela é da cidade do Rio de Janeiro, tem 30 anos. Né, e de atividade física cotidiana, ela só faz a musculação, mas que ama trilhas, mas só faz de 2 a 3 vezes pela falta de tempo. E também está voltando a pedalar, depois de 18 anos. Muito bom, muito bom. A gente comentou isso também no programa passado. Ela curtiu bastante o prêmio Joinha, ficou emocionada, porque, segundo ela, ela é uma manteiga derretida. Acho muito importante discutirmos a importância da vida outdoor para a nossa saúde, inclusive a nossa saúde emocional. Praticar atividades outdoor tem me feito ver a cidade com outros olhos. É quase como que descobrir uma cidade desconhecida. É importante que se incentive cada vez mais esse estilo de vida. Penso que não é qualquer cidade que você pode ter o privilégio da vida outdoor. Sim, privilégio. Aquilo que deveria ser nosso direito se tornou privilégio. Sei bem que só tenho a oportunidade de incorporar atividades outdoor na minha vida hoje porque me mudei. Morando no subúrbio, eu não poderia fazer isso devido à violência urbana. Fora um ambiente que não é lá muito atrativo para a vida outdoor. Acredito que essa diferença entre as regiões da cidade se repita em boa parte das grandes e médias cidades do Brasil. Tenho certeza de que, a médio prazo, os gastos em procedimentos de média e alta complexidade seriam reduzidos. Infelizmente, falta o próprio Estado entender saúde como qualidade de vida e bem-estar, não como doença, conforme foi dito no cast. Baita crítica social, né? É a gente realmente ter o privilégio. Eu posso falar por mim também, né, que apesar de morar poucos quilômetros, né, de uma montanha que a gente possa curtir aqui a natureza, não é tão fácil, né, não sei vocês aí. E ela termina aqui, vou parar por aqui porque já escrevi demais. Um abraço, Fabiane Marcondes. O Na Trilha quer saber a sua história. Conta aí, Renan, que história é essa? Nós queremos saber a sua história, ouvinte. Nós queremos conhecer você e saber o que nós fizemos positivamente na sua vida, seja para conhecer algum esporte, seja para praticar algum esporte, voltar a fazer, como a Fabiane falou aí, que voltou a pedalar, e a gente tem tantos casos aí de coisas fantásticas que acontecem, mas a gente não está sabendo. Então vai ser o seguinte, Na Trilha quer saber a sua história, nós queremos saber a sua história, e para isso nós vamos presentear para as melhores 4 histórias, sendo 2 masculinas e 2 femininas, 4 camisas do Na Trilha. Então, você tem aí até o dia 15 de setembro para mandar pra gente a sua história, que no dia 23 de setembro, dependente de como que você vai mandar, seja por áudio, seja por texto, seja por vídeo, por foto, seja bem honesto conosco e mande a sua história, que a gente quer conhecer o que o Na Trilha tem feito por você. Então, Lúcia, o pessoal tem perguntado aí se você saiu do Na Trilha, se você não saiu. Você sai, você volta. Que história é essa daí? Eu, de vez em quando, tiro férias, entendeu? É isso. Não, brincadeira. É que, às vezes, daí eu consigo participar e, às vezes, eu não consigo. Fico meio suspensa, né? Tipo, quando a gente tá de férias, você fica suspenso, seu contrato, depois você volta, vai, volta. E aí o Renan e o Rafael sempre me recebem muito bem, né? Já que eu sou esse ping-pong ambulante, né? Eu sempre fico na torcida pra Lúcia estar disponível. Quando tem leitura, gravação, eu falo, pô, tomara que a Lúcia esteja disponível hoje. Eu acho que ela só fez isso pra ganhar o prêmio joinha aquela vez de despedida. Vai, olha aí. Foi charme, né? Coisa de mulher, né, gente? Então é isso, galera. A Lúcia, ela disse que saiu do Na Trilha, mas o Na Trilha não saiu dela. Ela não consegue, não vai ser sempre que ela vai poder participar dos programas. Assim como vai acontecer programas que o Rafael não vai poder participar. Pode até ser que eu não participe também. Na Trilha ele precisa caminhar dessa forma. Eu tenho certeza que quem estiver aqui conduzindo vai conduzir muito bem. Um grande abraço e agora vamos falar de sobrevivência. Partiu, vamos lá. Atendendo aí, de certa forma, a pedidos dos ouvintes, né, a gente está abordando aí um assunto que o aventureiro, né, o praticante de esportes outdoor, ele está sujeito. Que, porventura, uma vez ou outra, ele pode se perder, ele pode sofrer aí algum incidente ou até mesmo um acidente, que existe uma diferença entre essas duas colocações. E hoje nós estamos trazendo aqui o Coronel Leite, uma das referências aí onde se fala de sobrevivência, né? Então, para atuar nesse sentido de trazer as informações para a gente. Acho que a primeira pergunta que a gente pode colocar, Coronel, é o que que define, o que que é de fato um sobrevivente ou quem é um sobrevivente? Tecnicamente, isso aí muitas pessoas falam. E é o sobrevivente? Basta não ter comida, né? Muita gente imagina isso. Mas nós temos um sobrevivente a cada minuto no Brasil. E para você se tornar sobrevivente, basta você não saber onde está. O fato de você ter muita comida ou pouca comida, isso também pode ter um avião com alimento. Eu fiz um pouso forçado. Como eu posso estar perdido e não ter nenhuma bala no bolso. Então basta você não saber onde está e não ter comunicação. Isso você já caracteriza um sobrevivente. Eu conheci lá nas palestras da Feira de Esportes de Aventura em São Paulo, e eu lembro que o senhor comentou que o senhor hoje é um dos poucos coronéis que estão na ativa no sentido de atuar em resgates, né? Normalmente, você na carreira militar, você tem um limite, até major, no máximo, tenente-coronel, você vê muito pouco tenente-coronel ainda, muito pouca gente trabalhando ainda na atividade operacional, mesmo voando. Ainda continuo pertencendo à equipe de resgate aqui do 3º e 8º Rio de Janeiro. Ontem mesmo eu fiz um treinamento de 3 horas de voo fazendo infiltração e exfiltração com rapel e maguari, que é o método de tirar uma pessoa de uma área restrita por duas cordas, né? E levar até o ponto onde a aeronave possa pousar e aí se ele embarcar. Resumindo, ainda estou na atividade operacional. Tarde alerta é como se fosse de plantão, então, né? Isso, é um plantão de 24 horas, onde são dois pilotos, dois mecânicos e três homens de resgate, que fica dentro da unidade durante todo o expediente. Nós temos 15 minutos para decolar, está voando, e também durante o fora do expediente nós temos 1h30 para decolar. Ou seja, mesmo em casa você fica a noite toda de sobreaviso. E Humberto, você, cara, você já ficou perdido alguma vez? Não, nunca fiquei perdido, não. Geralmente eu faço trilhas nas montanhas de Minas Gerais, e os lugares mais difíceis que eu fui, eu estava bem acompanhado, estava com o Coronel Leite, e isso me dava bastante segurança. Uma coisa eu te falo, floresta não é para amadores, e eu nunca fui no meio da floresta pesada, não. Um pedacinho que eu estive em Rondônia, não sei, um ano ou dois anos atrás, a gente estava num hotel fazendo, lugar bacana, bem habitado, mas não é para amadores, não. Coronel, pegando esse gancho aí do Humberto, de que floresta não é para amadores, qual é o ambiente mais agressivo para alguém virar um sobrevivente? É pior no mar, na floresta, na montanha? Em que situação e que ambiente? Eu acho que eu colocaria aí, se você me permitir, uma palavrinha talvez a mais, né? Todos os ambientes, todos os nossos biomas, para você tá dentro dele, até mesmo a floresta aqui, a nossa selva de pedra, ela é agressiva, né? Você vai ter um lugar muito frio, você vai ter um lugar muito calor, muito inundado, mas eu acho que o mais difícil de todos, pelo menos na minha opinião, é você sobreviver no meio aquático, no mar principalmente, porque você não tem recurso. Então, acho que o lugar pior é aquele que você não consegue trabalhar os recursos naturais, mesmo com conhecimento técnico, com uma formação básica de um curso, você não consegue fazer muita coisa. O mar, para mim, eu acho que é o lugar mais difícil de sobreviver. E na visão do resgate, qual o lugar mais difícil de se resgatar alguém? Nós temos no Brasil 6 biomas, né? O homem de resgate, ele é treinado para operar em qualquer ambiente desse. A gente vai desde a Caatinga, Pampa, montanha, selva, mar, qualquer Pantanal, qualquer um desses ambientes, o homem de resgate, ele é treinado e também ele faz a sobrevivência para ele perceber e sentir o que passa o sobrevivente. Então, não tem assim um ambiente mais difícil. Eu considero também o mar, talvez o mais arriscado, porque você não tem alternativa de pouso. Sim. Imagina uma equipe de resgate voando helicóptero em alto mar, olhar, não ver margem nenhuma, 360 graus, não ver margem nenhuma, e você está voando, a máquina é falível, né? E aí você não tem onde pousar, né? Pousou significa virar sobrevivente. E na terra, na caatinga, no Pantanal, na montanha, você tem uma chancezinha de fazer um pouso forçado e permanecer ali até mesmo para tirar a pane da aeronave e continuar a operação. Então, eu acho que o mar continua sendo o lugar mais difícil e, por incrível que pareça, de encontrar as pessoas. Porque a gente vê aquilo tudo, imagina que é tudo plano, igual piscina, não é. As vagas, dependendo da altitude que você está, se está muito alto, você consegue perceber uma pessoa flutuando. E você, às vezes, muito baixo, as vagas, você perde a visão horizontal. As vagas seriam as ondas que não quebram, né? Uhum. Subida e descida de águas, que no momento que ela sobe, o sobrevivente fica embaixo, você, na visão quase que horizontal, você não consegue enxergar a pessoa. Então é muito difícil localizar alguém na água também. É, caramba, eu tô visualizando aqui, realmente, no mar deve ser bem complicado mesmo, porque se você tá muito alto para ter um ângulo de visão maior, para ter uma cobertura maior, você não vai ver o sobrevivente porque ele vai estar muito pequeno. E se você está muito baixo para ter uma visão maior, você não vai ter aí a visão por conta aí das ondas, né? Realmente deve ser complicado. Eu ia chutar que, de repente, a floresta pudesse ser algo mais difícil de se resgatar por conta da copa das árvores e tal, mas não. É outra perspectiva, né? Da copa das árvores, também tem uma coisa boa. A pessoa que tem um ambiente desse, ele consegue fazer uma fogueira, ele consegue sinalizar, um momento ou outro a pessoa vai para um lugar de clareira, então você consegue sinalizar muito mais fácil no meio de uma floresta, né? É difícil de encontrar também por causa da copa das árvores que você comentou, mas é muito mais fácil dele sinalizar. Sou da época dos filmes aí que tinha o herói, né, que era aventureiro, o cara que sozinho derrubava um exército. Lá, vou falar do Rambo mesmo. Não sei, cara, mas desde a década de 80 pra cá, que eu tenho... Sempre quando eu vou ver alguém que se diz, né, o cara das aventuras, o cara que se embrenha no mato e tal, o cara quer ir com roupa camuflada, o cara quer ir com roupa de acordo com a natureza e tal, e eu acabo... por algumas vezes aconselhando o cara, bicho, coloca uma roupa mais chamativa, coloca uma roupa com cores mais vivas, pra você ser encontrado e ser visto de longe. E aí o cara, não, tudo bem, deixa assim mesmo, eu curto e tal. E esses caras, pelo menos aqui no Espírito Santo, a gente costuma apelidar isso de Rambo. É o Rambo do grupo, né? O cara que é o bonzão. Você acredita que esses filmes, essa cultura de o herói que existe desde de muito tempo, ela acaba potencializando aí uma sensação de poder que o cara tem e coloca ele em risco cada vez maior? Concordo com você. As pessoas, às vezes, não compreendem que aquilo ali é uma grande diversão na televisão. Mas eu também não posso deixar de citar que ele também foi um grande incentivador ou um programa que gerou nas pessoas a impetuosidade de querer atividade outdoor. Ele gerou aquela sensação de, pô, eu preciso ir para o meio do mato, voltar à minha origem. Então esse foi o lado bom. E tem outros programas, os MacGyver da vida, do palitinho ele consegue se safar, transformar isso em um avião. Um chiclete e um clipe, ele fazia uma bomba, né? É, tem um lado bom que realmente leva as pessoas para atividade outdoor, mas o problema é que o exagero também faz mal para tudo, né? Ela consegue levar aquilo para o meio do mato, não se prepara, ele se sente mais teórico do que prático, né? Então ele autoestima muito elevada, sua capacidade menor, ou seja, ele não tem um treinamento, não procura alguém que já faz isso e acaba entrando na estatística virando um cliente aí de resgate. Pois é, o virar estatística, né? Tem ninguém que é isso, mas esses caras acabam se sujeitando a esse risco. Muitos desses é o pessoal do biscoitinho recheado e o refrigerante, né? É que eu costumo falar para as pessoas. Você falou uma coisa bem legal. Quando você pega um cara que coloca só o camuflado e se sente o Rambo e vai, isso aí... não é legal. Agora, quando você tem um treinamento, que você sabe dos riscos, que você sabe os equipamentos que tem que levar, né? Sabe os seus limites pessoais, eu quero usar um camuflado, tudo bem, mas eu vou levar uma coisa que também chame a atenção. Porque todo mundo associa ir para o mato levar o camuflado. Então, se ele virar estatística, para achar é muito difícil. Agora, se ele fizer, usar um camuflado, uma calça camuflada, que remonta aquela... a parte glamourosa dos filmes, né? O Rambo, show, mas ele tem que levar um boné laranja, uma capa limão, uma coisa qualquer que chame a atenção, caso ele precise, né? Uma camisa do Vasco, né? Pra ser visto de longe. Qualquer coisa. Mas aí que tá, o cara que coloca uma roupa dessa, qual é o objetivo dele? O camuflado é pra uma situação de guerra, né? Acredito eu. E onde ele realmente não tem que ser visto. Agora o cara ele vai para o meio do mato, um ambiente que não é para não ser visto? Tem duas coisas aí que eu colocaria também. Quando você coloca o camuflado e vai para o meio do mato, as suas fotos ficam muito ruins. E você bate uma foto e você fala assim, ó, aquele ali sou eu. Poxa, vai achar no meio do mato, né? Eu acho que agora você arrumou o melhor argumento para a gente colocar para a pessoa para não usar o camuflado, hein? Olha, para você ver, você vai fazer um monte de rolema, por exemplo. Monte de rolema, tudo é escuro. Se você botar um camuflado, você não aparece na foto. Então, uma das coisas para um ambiente como esse é usar roupa bem colorida, que até no grupo, fotos de longe, você se acha com facilidade. É, não fazer o que muita gente faz, que é pegar uma mochila, botar um biscoito recheado, como o Humberto lembrou agora aí, um biscoito recheado, uma garrafinha d'água e assim, vou. Vai com a cara e a coragem e um clipe para transformar esse clipe num avião ou num helicóptero de resgate para voltar para casa. Então, a gente tem que estar bem treinado, saber usar equipamento, a roupa adequada, ou seja, estar bem orientado. E acho que essa sua iniciativa aí, o Foco na Trilha, vem bem a calhar, pegar essas pessoas que estão começando, ou têm vontade de iniciar. Nós temos dois grupos, tá, Renan? É o cara que tem autoestima muito elevada, põe o camuflado, se veste de Rambo e vai. Esse aí, ele tem um risco. Ou aquele que tem vontade, mas tem medo demais. Então, acho que o equilíbrio dessas duas coisas talvez seja bem interessante. É você se preparar, buscar informações, começar devagar, estar bem equipado para fazer uma boa aventura outdoor. A parte da informação hoje ela está muito mais acessível, né? O advento aí da internet não tem nenhum tipo de conhecimento ou até mesmo evento que esteja longe demais que a pessoa não consiga saber. As pessoas, por verem esses tipos de ação, verem tipo de informação, vídeos, reportagens, etc., eles acabam desconhecendo e não sabendo o próprio limite. Eu queria que a gente trouxesse aqui uma discussão de a gente passar pro ouvinte para que ele perceba qual é o próprio limite dele. Por exemplo, como é que a pessoa pode encontrar o equilíbrio emocional dela se ela se perde, né? Será que ela precisa saber já qual que é o limite dela? É fome? É frio? É escuridão? Né? Como é que a gente pode começar, de fato, a instruir essa pessoa para que ela usufrua da melhor maneira possível então, uma atividade outdoor? Qualquer ser humano, qualquer que seja ele, se você tirar três coisas dele, ou uma delas, você desequilibra. Então, a nossa vida, ela é assim, a vida do sobrevivente, né? Ou a pessoa, nas suas necessidades básicas, ele tem um tripé. O primeiro, alimento e água, né? O alimento, de modo geral, eu coloco a água. Você tirou a comida da pessoa, alguns sofrem mais rápido, outros sofrem menos, mas todos, uma hora, vão padecer. Você tirou a temperatura do corpo, baixou a temperatura do corpo, também... A hipotermia leva até a morte. E outra coisa que você vai tirar é tirar o sono. Essas três coisas, tirando uma delas, duas delas ou as três, você detona qualquer ser humano. Essa é uma parte. Nos treinamentos que a gente dá, quando a gente começa falando dos efeitos emocionais do sobrevivente, dos efeitos psicológicos, para ser mais técnico. Então, existe um comportamento natural das pessoas quando está perdido. E esse comportamento, essa síndrome que acontece com ele, vários comportamentos do desespero, não, eu sei onde estou, insistir no erro, outros se entregarem à situação, você sempre fala assim, não, aqui não falo mais nada, se entregam. Então, alguns, cada um tem uma característica, cada uma tem uma reação. Agora, é difícil você padronizar isso, dizer é dessa forma. O que a gente costuma falar para as pessoas é a pessoa procurar, porque é muito difícil a gente se entender. Porque a gente quando está sem frio, sem fome e dormiu bem, na cerveja, entre amigos e tudo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo funciona. A gente nem se conhece direito. Você sabe que a gente acaba se conhecendo mesmo na dificuldade, no sofrimento que a gente conhece as pessoas. Então, ele às vezes, alguns... Tem suas próprias características, tem seus próprios limites, mas todos eles vão chegar um momento que, tirando uma dessas três coisas, vai se dar mal. E aí é o motivo para você se preparar, a preparação toda do sobrevivente está em cima desse tripé aí de sobrevivência. Imagino que você deve ter pego as mais diversas reações num resgate, né? Desde a pessoa que fica eufórica, a outra ri, a outra chora, o outro fica em estado de choque. A sua recepção, né, quando você chega até essa pessoa, a sua forma de lidar com ela também varia de acordo com o estado emocional dela ou é seguido um padrão? A gente tem um procedimento padrão, que é, primeiro, não se preocupar muito com as pessoas que estão com aspecto de que estão bem. Não, eu estou bem, então, já aconteceu comigo de uma das pessoas, um cara grande, a história é grande, mas não vou entrar em detalhe agora, um cara muito grande, com um acidente, e esse cara, não, eu tô bem, falou, então tá quebrado, não sei o quê, eu falei, calma, senta e faz a avaliação, não, você tá quebrado, vai, senta, por favor. Aí, não, mas eu estou bem, eu falei, mas por favor, senta, fica quieto, que nós vamos fazer a avaliação de todos, pra gente priorizar o resgate, porque vai sair primeiro daqui. Ele insistiu, a gente, tá bom, então vamos cuidar da pessoa que estava ali com uma fratura exposta. Quando a gente comecei a ir em direção com a fratura exposta, esse cara grandão tombou, caiu como se fosse uma árvore de 20 metros de altura e virou prioridade. Ainda bem que ele estava bem, né? A gente não se predispor e não imaginar que quem está em pé está falando está bem. Isso não é uma característica. Ou o cara que está parado, ele está em pior estado. A gente tem que fazer uma avaliação, isso tem procedimento, todo socorrista sabe. A avaliação inicial é o que define o resgate, o salvamento. Mas, de modo geral, como você falou, tem um monte de gente que se comporta de várias formas. Não aconteceu comigo, mas já um colega nosso foi fazer o resgate uma vez, o helicóptero chegou em cima e começou a chutar a fogueira, estou em desespero, chutou, beleza, acabou a sobrevivência, o helicóptero teve uma pane, foi embora, voltou, só no outro dia, e foi a pior noite dele, foi entre o dia que foi encontrado, e o dia seguinte do resgate, porque ele chutou a fogueira e não tinha mais nada. Nossa! Caraca, que azar! A gente fala sempre pro pessoal treinado. Você só é resgatado quando você chega em terra firme, de volta para a cidade mais próxima. Enquanto estiver voando. Nós já tivemos resgates aqui, simples, onde o cara fez um pouso forçado dentro de um rio, era no Ave del Pane, um César pequeno, esse 210, se não me engano, pousou dentro d'água, ele mais um técnico de enfermagem, eles ficaram, nadaram, chegaram na margem, bateram foto, começaram a sobreviver. No dia seguinte, veio o helicóptero da empresa, não acionaram a Força Aérea, não sei porquê, a Força Aérea estava lá com o helicóptero Black Hawk, com uma equipe de sobreaviso 24 horas, a 1 hora e 50 de voo, e eles vieram com o helicóptero da empresa e o cara teve que subir uma corda, caiu da corda e o sobrevivente morreu. Nossa! E infelizmente são histórias que marcam, desnecessárias. De uma maneira, a gente fala com as pessoas, quando é treinada, no curso de sobrevivência, a gente fala no final sobre resgate, você só sai da situação quando você pousa e você está em segurança e você entregue a um médico para fazer uma avaliação psicológica, sei lá, fisiológica, aí sim, acabou. Você não pode olhar copo em cima e começar a chutar a fogueira, quebrar teu abrigo e dizer me acharam. Só na hora de chegar em casa, né? É uma situação semelhante que a gente tem na escalada também, Coronel, fazendo aí uma comparação. Quando a gente está escalando, né? E aí tem uma situação que requer muito cuidado e atenção. Às vezes o cara terminou de escalar, chegou, botou os dois pés no chão, pronto, agora acabou a escalada, todo mundo bem. Não. Só acaba a escalada na hora que a corda estiver no chão, porque pode acontecer a corda ficar presa, você precisar fazer um outro procedimento para poder tirar a corda. Só acaba quando termina. Falando agora na parte prática do sobrevivente, tipo, estou aqui, estou, me perdi, o que fazer? Ou o que não fazer em um ambiente, em qualquer ambiente que estiver? Qual é a dica que você dá para a pessoa? Lógico que a pessoa não deseja isso para si mesma, mas se um dia acontecer dela se situar como um sobrevivente, como uma pessoa perdida, o que fazer e o que não fazer? Os nossos manuais, ele está atrás, onde é de comunicação, onde a chance de você ser achado era muito mais difícil, né? A gente usava a teoria do Exaon. Estacione, sente, alimente-se, se oriente e depois navegue. Se você está perdido, a primeira coisa é a consciência de estar perdido. O maior problema das pessoas é que não tem essa consciência. Me perdi ou não. Então, assim, eu me desorientei, que a gente fala. O verbo é eu me desorientei. Aí eu olho, ó, deixa eu ver, ah não, tá ali, me achei de novo, é uma coisa. O outro é, estou perdido. Quando eu estou perdido, não cabe tentar muita coisa. O maior problema nosso é que as pessoas estão perdidas mesmo, não conseguem se achar e piora a situação, dificulta a gente achar a pessoa. Porque cada pessoa que faz uma cidade dessa, que acaba se perdendo, tem um histórico. Que hora ele saiu, aí tem o limite máximo. Então, o que fazer, eu diria, primeiro, estacione, sente, se alimente, fique calmo. Se tiver muita, muita certeza, aí você começa a se orientar e navegar. Se não, fica sentado, monte um abrigo provisório, monte uma fogueirinha e espere chegar o seu resgate. Ou espere amanhecer, não anda-se à noite de forma nenhuma. Todas as incursões noturnas foram fadadas. Foi insucesso completo. Se de dia você dá uma floresta difícil, imagina a noite. Então, eu diria isso. Estacione, sente, se alimente e espere o resgate. Tem certeza? Foi só uma desorientação? Respira, se orienta e navegue. Se orienta de novo. Se reoriente, né? E navegue de volta para casa. Agora, se alimentar, que eu falo, é beber uma água, ficar tranquilo, porque tudo isso mexe, equilíbrio emocional, te dá condições de raciocinar melhor. No caso de uma floresta e pela manhã, adianta a pessoa procurar um lugar onde tenha menos árvores fechadas, um lugar mais aberto, ou é melhor ela ficar parada onde ela está mesmo? Ah, pai, eu acredito que seria mais interessante ainda assim continuar parado, porque como você não conhece, a chance de você continuar entrando para uma mata mais fechada ainda é maior. Se você tá num lugar que perto de você tem uma clareira, é uma coisa. Sim. Clareira, galera, é uma área aberta, tá? Só explicando aí. Agora, olha só, eu não sei onde tô. A sinalização é muito importante. Se você fizer uma fogueira e jogar folha verde em cima da fogueira, você gera muita fumaça branca. Isso ajuda muito numa busca aérea. E o que não fazer? Ótimo. O que não fazer é andar desesperadamente. Você sabia que a maior parte das pessoas, grande parte das pessoas, começam perdidos, começam a andar em círculo pro lado esquerdo? Pro lado esquerdo? Por que o lado esquerdo? A maior parte das pessoas tem a perna direita mais forte do que a perna esquerda. E no deslocamento sem orientação, sem uma referência de horizonte, ele começa a dar uma passada pouquinho maior para o lado direito e ele começa a fazer curva para a esquerda, curva para a esquerda. E isso, inclusive, é referência de busca terrestre. Oh, interessante. Você falando isso daí, coronel, me trouxe uma memória recente. De uns 3 anos atrás, eu estava no Pico da Bandeira e chegou um momento que eu me perdi, né? E depois, quando eu parei, que eu cheguei à conclusão que eu estava perdido, era de noite, né? Nós estávamos fazendo uma subida noturna. Parei e analisei e falei, peraí, eu estou perdido. Parei o grupo, eu era o guia, né? Primeiramente, eu acalmei o pessoal e falei, olha só, pessoal, nós nos desviamos um pouquinho do curso aqui, mas eu já vou encontrar. Porque imagina, se o guia ficar desesperado, já era, né? Retornei, voltei um pouco do caminho e achei o curso normal e seguimos em diante. E parando pra lembrar agora, realmente, eu me orientei, eu acabei indo um pouco mais pra esquerda do que era a via normal. Interessante esse fato aí, não sabia. Da próxima vez que eu ficar perdido, eu vou pra direita. É. Agora a pergunta que você me fez assim, o que não fazer? Na situação, pra ser bem claro, perdido é não sair sem direção, sem fazer nunca. Mas eu diria, de modo genérico, o que não fazer é jamais sair com quantidade de outdoor sem um instrumento de navegação. Um GPS, um telefone celular com busca com GPS, um aplicativo de qualquer orientação. Então, rádio de comunicação ajuda, o rastreador, entendeu? Ah, ok. E ter comunicação sempre. Não usar o telefone celular para ficar batendo foto, esquecer que a bateria acaba e o aplicativo de orientação não leva ele de volta para casa. É, só aproveitando esse gancho aí, coronel, nós temos uma rede social de comunicação com nossos ouvintes, que é o Telegram. E uma pergunta que chegou aqui do Danilo Tavares foi a seguinte, tendo em vista que a gente está falando aí, dá para se virar com as coisas de casa e ferramentas improvisadas, ou vale a pena gastar um pouco para ter uma mochila mais leve? Uma mochila leve é tudo. E olha só, uma de resgate, vou usar uma de resgate como exemplo. A nossa mochila tem que ter o material necessário para a gente ficar, no mínimo, 48 horas sem apoio de ninguém. O helicóptero coloca a gente no ponto, a aeronave pode ter problema de mau tempo, não conseguir voltar, ou seja, no mínimo 2 dias autônomo. Então essa mochila tem que ser o mais leve possível, o máximo de item útil para a situação de sobrevivência mínima ali naquele ambiente. Ah, ficar improvisando coisa em casa? Depende do tamanho da sua vivência e outdoor. Eu diria que vale a pena gastar um pouco de dinheiro, vale a pena ver no mercado, procure as pessoas que já fazem, o que eles levam, posso até sugerir para você se você quiser, coisas mínimas para você ter dentro da sua mochila. Se preocupando com ter 3 coisas. Alguma coisa para comer, alguma coisa para manter a temperatura do meu corpo, alguma coisa para que eu possa me alimentar, dormir, se for o caso de emergência, e manter a temperatura do corpo. Óbvio, né? Coisas para a minha orientação e até mesmo um pequeno kit de meus socorros para ajudar outra pessoa. É, agora um itemzinho que faz toda a diferença, dependendo do ambiente que você tá, coronel, não sei se você vai concordar comigo, é um pequeno espelho. Eu já ouvi muita gente falando que você ter um espelho nos seus itens ali, junto de itens básicos, né, ele acaba funcionando como um sinalizador. Isso aqui a gente poderia falar um programa desse todo, só sobre equipamento. A gente poderia falar isso aí horas e horas sobre esse assunto. No mercado existem os espelhos sinalizadores, aqueles que tem um furo no centro, onde você encontra o facho de luz, por dentro daquele buraco você olha para ele e depois eleva aquele buraquinho para a sua fonte, ou seja, para alguém que seja passando, embarcação, até mesmo uma aeronave. Como é que você vai pegar o foco e colocar o avião se você não está vendo o foco? Você vê, a gente dá treinamento dizendo o seguinte: você faz um V, aquele sinal de paz e amor, sua mão esquerda, coloca o foco do reflexo do sol no meio do dedo e leva esse dedo com o foco marcando o teu dedo, e no meio dos teus dois dedos você coloca o teu objetivo. Olha só! Um pequeno pedaço de espelho, às vezes o próprio vidro do celular vira um instrumento de sinalização. Nossa, interessante demais! Sinalização, eu diria outras coisas. Existem aqueles sinalizadores night and day, que são obrigatórios em embarcações, que tem um custo baixo, e são night and day. Durante o dia ele aciona a fumaça laranja e à noite queima uma luz muito forte, você é visto muito, muito longe. Se fosse para sugerir só esse mundo de sinalização, eu colocaria um espelho, colocaria um fumígeno, eu colocaria uma lona, apito. Um apito, lógico, apito. Eu acho que o apito, ele é um item obrigatório para qualquer pessoa que faz outdoor. Não é, eu levaria também, vamos montar a mochila? Primeiro, o apito. Vou fazer atividade noturna, diurna? Leve a lanterna mesmo assim. Ah, deu errado, não tem como andar à noite. Leva o seu kit fogo, que é, poxa, fazer um fogozinho ali para manter a temperatura do corpo, manter a segurança. Poxa, você faz um pequeno abrigo improvisado, eu colocaria um itemzinho para um abrigo, dá para levar um cobertor de alumínio, você pode fazer um abrigo, se enrolar nele, serve para usar um chocado acidentado. Ou seja, isso é a matéria à parte, eu deixaria até para a gente conversar em outro momento. Isso aí é uma coisa muito interessante. O que levar é uma coisa muito interessante. Pô, de repente, então, rola aí de fazer futuramente um programa só sobre equipamentos, hein? Quem vai definir vai ser você, ouvinte. Vamos ver como é que vai ser a repercussão desse programa. Porque acredito que tem, de fato, muita coisa para conversar ainda desse tópico, né? Na sua mochila, o que não pode faltar? Como eu estou em uma região muito fria, é sempre algo para poder manter aquecido. Vai desde um poncho, né, que foi até um presente do Coronel Leite, que ele serve, tem várias utilidades. Ele serve para poder fazer um abrigo improvisado, esconder da chuva, porque é impermeável, para poder até fazer uma sombra durante o dia, quando você estiver num momento tranquilo. E eu tenho sempre um kitzinho de sobrevivência, que tem um canivete, um papel com lápis, para caso eu tenha alguma necessidade de deslocar, tiver uma situação de risco, tiver que deslocar, deixar aviso, né? Uma pederneira, imprescindível, e eu tenho agora, coloquei também um kit pesca, com uns anzóis pequenos, um pouco de linha, isso. E uma das coisas que eu tenho também, nesse kitzinho, é o antialérgico, porque eu tenho alergia à picada de inseto. Tá sempre junto comigo. Viajo, isso vai estar tá sempre comigo. Até mesmo quando eu vou para ficar dentro de cidade mesmo, esse kitzinho tá sempre dentro da minha mochila. Enquanto a gente conversa aqui, eu tô olhando na internet, existe kit tático de sobrevivência com 29 itens. É bastante coisa. Não sei se isso é mais um MacGyver ou se realmente é útil, mas até papel alumínio tem. Papel alumínio, ele contém muita a temperatura, né, cara? Ele é muito bom. Existe barraca de alumínio ou barraca de emergência, feito com esse mesmo material. É super leve, preço baixo. Então, eu digo para você o seguinte: depende do teu espírito de preparação, depende do tamanho da tua aventura, depende também da quantidade de dinheiro que tem disponível. Algumas coisas são baratas, algumas coisas são caras. Se você faz isso frequentemente, ou seja, vou fazer de vez em quando, vou comprar tudo isso para fazer uma atividade? Não. Se você fez, gostou, começa a montar o seu kit. E os seus kits, vamos dizer assim, né? Para manter a temperatura do teu corpo, para uma emergência qualquer, para você ter um alimentozinho reserva, caso precise, ou para você estar preparado realmente para situações adversas e não virar estatística. Essa questão de estatística, a gente acaba vendo muito isso acontecer, né? Lógico, cada situação é uma particularidade, né? Mas eu acabei pensando aqui, existem aqueles momentos em que você está devidamente protegido, né? Aí vou citar de novo o Pico da Bandeira, que é onde eu mais visitei, né? Existe a situação que você está protegido e que você, de fato, quer ajudar. Antigamente, quando eu ia, eu acabava tirando de mim para poder suprir outra pessoa e eu ficava ruim. Depois de algum tempo, eu comecei a levar algo a mais para eu poder dar suporte. Então, muitas vezes, uma coisa que a pessoa precisa estar atenta é que, no ato de querer ajudar, ela precisa se manter bem, não é? Ela não pode, de maneira alguma, ela se colocar em risco para poder ajudar outra pessoa. É até meio que delicado falar assim, né? Parece que a gente não tem alma e não tem coração, mas é melhor ter você bem para poder ajudar do que você debilitado e ninguém se ajudar. Eu concordo com você, já fiz muito isso, já faz parte do meu espírito e já usei muito, ou seja, eu vou com a atividade outdoor, me convidam, quando eu chego lá eu já sei, alguém esqueceu alguma coisa, eu já levo dobrada. Eita, isso sempre acontece. Sempre acontece. Eu sempre procuro ir com uma pessoa, uma, duas, que elas possam garantir o meu resgate, se eu precisar, né? Se eu precisar de alguma coisa, se eu tiver qualquer problema, que a gente, todos nós estamos sujeitos a qualquer situação adversa, você quebrar uma perna, ser picado por cobra, mesmo você muito atento, pode acontecer, atividade de outdoor não é brincadeira, porque você já fora, que é outdoor, porque está fora do teu ambiente, do teu habitat. Tropeçar no tronco, na perna, eu preciso que alguém esteja em condições de me ajudar. Quando você vai sozinho, só você tem condições de ajudar outras pessoas, fica vulnerável. Você não vai ter, talvez, o apoio de outros. E eu sempre tenho esse espírito didático, sempre explicando, para que essas pessoas não sejam aventureiros no sentido pejorativo, sejam aventureiros mesmo. Que faça a aventura com segurança, que faça a aventura programada, planejada. E, infelizmente, eu tenho histórias de pessoas que saíram de casa cedo, uma atividade simples, bem perto da cidade, e não avisam que hora que saiu, não avisam para onde foram, e viram estatística bem ruim. Exatamente, esse aí é um ponto que a gente já acabou falando em alguns outros programas. Cara, se você vai sair para um lugar inóspito ou um local que não vai ter, por exemplo, sinal de telefone, tem uma estimativa do horário que você vai voltar. Eu, por exemplo, quando eu saio para escalar em ambientes mais remotos, eu aviso para minha esposa, falo, olha, eu vou para tal cidade, vou escalar de 7 horas da manhã até 5 da tarde. Se der até 7 horas, 8 horas da noite, e eu não der nenhum sinal de retorno, nenhum sinal de sobrevivência, você vai contactar essa pessoa que mora na cidade que eu vou estar escalando. Então é importante você municiar as pessoas que também vão estar aguardando o seu retorno. E às vezes são detalhes simples que as pessoas não tomam. Fica essa dica aí também, né? Mas, sem dúvida, super pertinente. É planejamento básico. Que hora que eu saí, que hora que eu vou sair, aonde eu vou, com quem eu vou estar, que hora que eu volto, o que eu vou fazer. Pronto, você fez isso. Matou. Para onde devo ir, talvez eu não saiba, mas se eu souber para onde eu não devo ir, já é um bom começo. Coronel, voltando um pouco no assunto, no treinamento de vocês como socorristas, vocês também são, entre aspas, obrigados, são colocados em situações de sobrevivência para se virar sozinho, para aprender alguma coisa como parte do treinamento? O curso de resgate, que é o curso básico, o primeiro curso, são 3 meses e meio, aonde o homem de resgate ele vai ser obrigado, ou seja, ele vai fazer sobrevivência no mar. Ele faz 5 dias de sobrevivência no mar. Mas fica 5 dias direto no mar? Ou vai para uma ilha, alguma coisa não, assim? No mar, flutuando, você sai do bote, você não consegue nem ficar em pé. Porque você não usa a musculatura das pernas, fica super fraca. Você faz montanha, caatinga, Pantanal. Você faz todos os biomas, com exceção do Pampa, né? Que é a área de Restinga, que é semelhante. Eu sei que a fauna e a flora é um pouco diferente, mas o ambiente não é tão diferente. E existe um conceito geral de sobrevivência, que são os abrigos, para manter o teu sono, para você manter a temperatura do corpo, as comidas que pode ter, por exemplo. Isso é uma área também que é outro programa de sobrevivência, quando a gente fala de biomas. Então, quando a gente vai fazer um treinamento desse, a gente sabe que palmito, por exemplo, as palmácias, no Brasil inteiro, em todos os biomas. Você encontra o Cerrado, você encontra o Pantanal, você encontra a selva muito, você vai encontrar na Mata Atlântica, ou seja, o Brasil todo tem palmeira, você vai ter palmito, você não morre de fome no Brasil. Você é obrigado a fazer esse treinamento de sobrevivência em todos os biomas, você passa pelo menos 5 dias em cada bioma desse, e como socorrista, ele faz toda a parte teórica, a parte prática, dentro de um laboratório de enfermagem, e depois ele vai para a parte prática realmente, trabalhando na grande emergência de um hospital de grande emergência aqui do Rio de Janeiro, e depois ele vai para a escala de atendimento dos bombeiros na parte de trânsito, principalmente para ele lidar com o politraumatizado. Aí sim ele vai ter condições de passar a concorrer à escala de resgate. E o curso é bem mais abrangente, onde ele vai aprender a parte da utilização da plataforma básica, dos meios de infiltração e exfiltração, desde a operação de resgate e combate, que é o fast rope, você aprende o rapel, o maguari, o salvamento em mar, que é maca molhada, maca seca, você faz retirada de uma maca do meio da floresta, retirada da maca dentro d'água, colocar uma pessoa numa maca dentro d'água não é fácil, é uma ação que exige muito treinamento, porque você vai estar sem apoio para você dar os primeiros socorros na água e imobilizar essa pessoa numa maca e puxar no guincho de uma aeronave. Isso é um treinamento que exige muito do homem de resgate. É uma pequena pincelada do que, como é a formação. O homem de resgate, quando ele vai fazer o atendimento na Caatinga, ele já passou pelo menos 5 dias sobrevivendo naquele ambiente. Ele sabe o que está passando aquele sobrevivente. Já está inserido ali no ambiente, né? Exatamente. A nossa ouvinte aqui, Ingrid, pergunta o seguinte, se é possível fazer alguma indicação literária para o nosso ouvinte, né? De repente ele carregar na mochila dele, saber que tipo de planta é venenosa, que tipo de planta não é. Existe algum tipo de indicação nesse sentido? Alguma coisa que o senhor indique, uma indicação pessoal? Tem que parar uma hora. Eu pretendo criar manuais de sobrevivência. Quando você pega você vai na Marinha do Brasil, as Forças Armadas acabaram se especializando muito nisso. Onde tem sobrevivência no mar, tem muitas escriturações, eu sempre trabalho científico em cima de sobrevivência, inclusive eu fiz um, infelizmente ele não está disponível, você é um trabalho reservado, onde eu fiz a comparação de vários manuais de sobrevivência e fuga e evasão do planeta inteiro, depois pesquisou 16 países, eu vejo se eu consigo trazer esse trabalho científico a público, né, para as pessoas poderem ter esse acesso, tem que pedir autorização para a Força Aérea, mas trabalha um pouco para isso. Mas o fato é que a gente encontra a internet. Eu digo para a Ingrid o seguinte, tenha cuidado com as falácias. É, isso aí é o que mais tem, né? Muita gente se titula especialista na área e acaba criando verdades, ou mentiras, ou meia-verdade, ou meia-verdade, né? De forma que as pessoas acreditam e fica muito difícil reverter. Então, se preocupe com a qualidade da origem dessa informação. Você não entra em uma fria. Legal. Os melhores manuais são importados, né? A Força Aérea Brasileira tem um manual muito bom, inclusive eu ajudei a atualizar esse manual há uns 10 anos atrás. Ele foi reeditado ano passado, ele está muito bom. Eu vou ver se eu consigo trazer também este manual a público, que ele não é reservado, ele pode ser consumido por qualquer pessoa. Opa, legal, hein? Ele dá uma base muito boa para começar a viver outdoor. Se você se preparar muito para a sua atividade, você não se torna um sobrevivente. Eu não preciso usar esse conhecimento de sobrevivência. Agora, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. Então, Ingrid, vai em busca, internet tem muita coisa boa. Se preocupe apenas com a origem da informação. Vou até citar uma frase sua que eu ouvi num vídeo hoje. Né, você vai se preparando para o pior, né? Que aí se não acontecer, você curte, né? E se? Use o e se o tempo todo. E se acontecer isso, o que eu vou fazer? E se acontecer aquilo, o que eu vou fazer? Se a minha expedição, minha atividade, passar do horário planejado e estar no futuro, e se eu não chegar, e se minha comida acabar, e se minha água acabar, e se minha bateria começar a ficar fraca, eu perder minhas atenções, o que devo fazer? Então, se você colocar um e se no seu planejamento, já é meio caminho andado para não dar errado. Não virar estatística. É prudência, né? Prudência acima de tudo. até como uma dúvida pessoal, nosso ouvinte também, Jefferson Guimarães, ele fez aqui. Ele pergunta o seguinte: o que levou o Coronel Leite a partir para essa especialidade de sobrevivência? Teve algum fato marcante na sua vida, na sua adolescência, infância, não sei? Ou foi a pura vocação e paixão pela atividade? Na verdade, eu não me dediquei diretamente a ser um especialista em sobrevivência. Seus Amados tem um histórico muito forte. O homem que vai combater num ambiente, ele tem que conhecer aquele ambiente. Então você vai encontrar vários guerreiros de selva que sabem tudo de selva. Mas às vezes ele nunca operou na caatinga e não tem esse conhecimento. Alguns têm caatinga, o curso de caatinga, e têm de selva, mas não têm do Pantanal. E às vezes esses três nunca fizeram o curso de sobrevivência no mar. Ou seja, a Força Aérea me proporcionou no curso de resgate uma matéria chamada sobrevivência. Como eu gostaria de ser anunciado, coloca Coronel Leite especialista em resgate. Eu ainda não sou especialista em sobrevivência. E mais, você é um sobrevivente? Eu falei, não. Eu sou sem sobreviver. Eu tenho curso em todos os biomas do Brasil. Fiz curso fora do Brasil, algumas áreas. Mas eu não sou especialista nessa área. Depois disso, aí eu comecei a realmente estudar muito sobrevivência. Pedi para vocês finalizarem aí, mandando como a gente encontra vocês, suas redes sociais, para os nossos ouvintes que quiserem entrar em contato. O espaço aí é de vocês. Eu escuto o Coronel falando sobre resgate e sobrevivência, esporte de aventura há muitos anos, e parece que a informação nunca se repete. Cada vez tem uma informação diferente, algum detalhe, sempre aprendendo um pouco mais. coronelleite.com.br, o facebook.com/coronelleite. Temos agora também o youtube.com/coronelleite, instagram.com/coronelleite. E vejo pelo podcast uma grande oportunidade de levar essa informação para outras pessoas, né? Não só que nós temos os programas do Coronel Leite, mas agora também nesse podcast. Valeu demais. Beleza, a gente que agradece, Humberto, sua participação. E é o que você falou, é mais uma mídia para divulgação, né, da palavra, para ajudar a disseminar informação. Que bom que a gente pôde contar com vocês. Muito obrigado aí. Coronel, eu quero agradecer aí a sua presença por ter disposto esse tempo aí para estar gravando conosco e basicamente passar as suas formas de contato, o que o senhor tem feito, os projetos. Por favor, fique à vontade. Muito bom participar do programa. É a gente iniciar pessoas na atividade de aventura. Isso aí é muito importante para a gente que tem mais um pouco de estrada nessa área. A gente poder passar nosso conhecimento, a gente passar nossas dicas e trazer mais pessoas para o mundo de aventura. Isso é muito importante. Deixa aí à sua disposição meus contatos para todas as pessoas que quiserem fazer contato com a gente, tirar alguma dúvida pessoal. contato@coronelleite.com ou www.coronelleite.com ou .com.br também. E, se quiserem tirar alguma dúvida, quiserem fazer um comentário, entra aí no nosso site, entra aí nas nossas redes sociais e nós estamos à disposição também. Sim, eu já fiz o teste aqui. Na dúvida, você vai no Google, coloca Coronel Leite. Acabei de fazer aqui, já aparece lá de tudo sobre ele, a história dele. Mais uma vez, Coronel, você é sempre solícito quando a gente precisa de você. Esses dias atrás, a gente tive o prazer de conhecer o Coronel Leite pessoalmente no evento aqui em Vitória e espero que em outubro a gente se veja novamente na Adventure Fair, novamente em São Paulo. Renan, obrigado, então, principalmente pela oportunidade de poder conversar com vocês. E dizer que estou sempre disponível. Querendo qualquer coisa, aciona a gente. Ah, pode ter certeza que vários ouvintes aí vão mandar bastante dúvida. Espero que futuramente o senhor continue retornando pra gente aqui mais vezes. Muito obrigado, um grande abraço para você, felicidade, conte sempre com o Coronel Leite. Deixo aberto aí para você, ouvinte, para que você opine conosco o que faltou falar, né? O que faltou aí abordar. A gente sabe que é um assunto tão vasto, tão abrangente, quem sabe mereça aí um, dois ou três episódios a mais. Se você achar que faltou muita coisa ainda, compartilhe conosco a sua opinião, manda sua mensagem para natrilhapc@gmail.com, no nosso site vcnatrilha.com.br. Grande abraço, um grande beijo, até a próxima. Valeu, obrigado aí, boa noite. E tchau. Precisou, senhora. talvez eu não saiba, mas se eu souber para onde eu não devo ir, já é um bom começo. Então, muito. Telefone do Humberto aí. Vai fazer o piu-piu? Piu-piu-piu. Pronto. Piu-piu. Faz o piu-piu aí, Lúcia. Ai, ai. Piu-piu pra vocês. Não sei porque tem que ser três vezes, mas... Ah, tem que ser três vezes? De acordo com o Léo... Esqueci o nome dele. Léo Lopes. Léo Lopes tem. Mais uma vez, mais uma edição do encontro POCA ou POCA. Eu fico brincando, Renan, mas é sério. O nome oficial é POCA, né? Eu fico pegando no seu pé com o negócio de POCA. Não, eu acho legal. Pode mandar, não fico pilhado, não. Tem gente que fala POCA, tem gente que fala POCA. Né? Tanto faz, pô. Vou tirar a paruinha pra quem fala tudo? O Rafael. Rafael, você perdeu. Tá, beleza. É democracia, né? Você sabe como é que é. Sim. Obrigado, Janaína. Obrigado, Chuck. Foi muito legal ter esses comentários espontâneos de vocês. Eu conheço você, Renan. Eu ia falar, mas não tava querendo te interromper, entendeu? A fala do Chuck é exatamente o que você falaria. É, pois é. Oi. Oi, tá ouvindo? Ok. Uma voz feminina falando em inglês. Uma voz. Opa, cara, tava perdido, porque já se achou. É. E o Renan, para de falar, né? Cadê o Renan? Tava no mute, foi mal. Ah, ok.